Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos, demais cidades do Vale do Paraíba e agora do mundo. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita através da Super Rádio Piratininga 750 kHz, diretamente do 18º andar do edifício VIP Centro. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje, nós temos aqui como convidado o professor Eliomar Pereira, que vai conversar conosco sobre Chico Xavier. Então nós colocamos o título aqui, Tributo a Chico Xavier, que já foi o título da palestra que ele fez ontem lá na AME, falando sobre Chico Xavier, deixando as pessoas emocionadas, nos deixando recordar um pouco desse grande homem que passou aqui entre nós nesses dois últimos séculos, né? E Chico Xavier fez aniversário dia 2 de abril. E como nós fazemos todos os anos, nós trazemos aqui em São José dos Campos algumas das pessoas que conviveram com Chico, que tiveram com Chico, e o Eliomar é uma delas, que ele vai contar para nós daqui a pouquinho. Vocês podem ligar para nós, 3941-9750, 3942-9750, para fazer suas perguntas, para responder sobre a enquete que o Rodrigo está colocando aqui na internet para vocês responderem. Pode entrar no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, que o Rodrigo vai passar o número, para conversar um pouco conosco nessas duas horas que vamos ficar aqui. Já vamos adiantando que quando sairmos daqui, vamos para a Área Verde Chico Xavier para fazer uma prece lá, fazer umas vibrações em homenagem ao Chico, né? Às 10h30, então nós aguardaremos vocês lá para a gente fazer isso, como nós fazemos todos os anos também. Lá no Jardim Aquários, né? A Área Verde Chico Xavier fica no Jardim Aquários, ali próximo ao Fórum Trabalhista. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio, Super Rádio Piratininga, 750 AM. E para você que está nos ouvindo, a Rádio Online Vivência Espírita e também a reprise que a gente passa durante a semana desse programa, que passa de manhã ou de noite e tarde, um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos sortear dois livros para os ouvintes que participaram aqui com a gente. E a pergunta para sorteio vai ser: para você, qual o maior ensinamento que Chico Xavier nos deixou? Então, entre no telefone, ligue para nós, o telefone que o Jorge comentou, vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Lembrando que a gente também tem o WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp do Vivência Espírita. Quem quiser participar, manda uma mensagem para a gente aqui no 12-981-11-0474. Que a gente inclui vocês no grupo e pode comentar, a gente vai lendo aqui durante o programa também no WhatsApp. Mas também vamos publicar no nosso Facebook, na nossa página que a gente tem, facebook.com/programa Vivência Espírita. E lembrando que nós também estamos no Periscope ao vivo, então quem estiver aí no Periscope já está assistindo a gente, um bom dia para vocês também. Então, tem vários acessos para vocês ouvirem e participar do programa de hoje também. Lembrando que a pergunta do sorteio é: para você, qual o maior ensinamento que Chico Xavier nos deixou? Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Valéria do Jeffa. Música. sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é tributo a Chico Xavier. E nós estamos aqui com o professor Eliomar Pereira, que administra a Casa Luz do Caminho, lá no bairro Pedra Branca, perto do Horto Florestal, em São Paulo. É um abrigo de idosos carentes, onde ele trabalha com 10 homens e 10 mulheres. É uma instituição de longa permanência para idosos. É professor, consultor educacional, presidente do Sindicato das Escolas de Educação Infantil do Estado de São Paulo. Ele está aqui conosco para falarmos sobre tributo a Chico Xavier. Jorge, a palestra de ontem foi muito boa, né? Então, nós esperamos que nós tenhamos aqui a mesma palestra de ontem, já é suficiente para o nosso programa de hoje, né? É, a diferença de ontem para de hoje é que lá não tinha ninguém para atrapalhar ele, agora aqui tem nós para ficar conversando no meio da conversa, né? Bom dia, Eliomar Pereira. Seja bem-vindo ao nosso programa Vivência Espírita. Bom dia, ouvintes da Rádio Piratininga. Bom dia, companheiros espíritas. Bom dia, colegas. É um prazer estar aqui com vocês. Principalmente... falarmos, conversarmos sobre esse homem maravilhoso, esse exemplo maravilhoso que foi nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Mas você é bem novo com relação ao Chico Xavier, né? Porque se ele estivesse vivo, estaria completando praticamente 106 anos. E você é mais jovem, como é que você conheceu o Chico Xavier? Fomos convidados por um dirigente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nosso querido companheiro, irmão Samuel Angarita, que ainda hoje realiza palestras no atendimento do Departamento de Oradores da Federação. E compunhamos um grupo de 20 rapazes que tinham o encargo, a responsabilidade de fazer campanhas de arrecadação de cestas básicas aqui, no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, prioritariamente, e levávamos essas cestas até Uberaba para serem distribuídas nas famílias carentes, assistidas pelo Centro da Prece, ao qual presidia o nosso querido irmão Chico Xavier, né? E carregávamos essas cestas básicas em carretas, descarregávamos lá e orientávamos a fila de distribuição. Por conta desta responsabilidade, desse compromisso, íamos uma vez a cada 2 meses a Uberaba e tivemos então a oportunidade de ter essa convivência com o Chico às quintas-feiras à noite, na participação do Evangelho no Lar, na casa dele, nas sextas-feiras e no sábado nas sessões do Centro da Prece, quando se realizavam os trabalhos lá no atendimento ao público No domingo, dávamos uma passadinha na casa do Chico para dar uma última, um último abraço, uma última despedida e retornávamos para São Paulo para iniciar uma nova campanha. Isso desde 1984 até o finalzinho das energias vitais do nosso querido irmão, quando então foi internado no finalzinho de 2001, um pouco antes do seu transpasse à pátria espiritual, que, como todos nós sabemos, se deu em 30 de junho de 2002. E você tinha quantos anos quando você começou a fazer esse trabalho de arrecadar cesta básica para levar para Uberaba? Nós estávamos com 27 anos de idade, mais ou menos, né? 26, 27 anos, quando começou as nossas primeiras idas a Uberaba. É. E era um trabalho bonito que ele fazia aos sábados à tarde, né? Porque de manhã ele atendia o pessoal na sexta-feira à noite e no sábado à tarde ele ia numa vila lá entregar mantimento para o pessoal, né? Eu tive só uma vez em Uberaba, tivemos lá, eu e a Yolanda Garzon, viu Jorge? Inclusive a Vera Parodi, nós estivemos junto, o Helder já fazia parte dessa trajetória junto com Mendonça, e nós estivemos lá uma única vez. Depois eu achei que nós deveríamos dar o nosso lugar para outras pessoas que precisavam muito mais do Chico do que a gente, né? Mas e daí? Quais são a passagem interessante e alegre, bonita? Porque o Chico, ele era muito otimista, muito alegre, muito brincalhão. Não era aquela figura sisuda, como muitos às vezes querem que as pessoas sejam, né? Sisudo, sério. Ele era brincalhão, muito espirituoso. E quais são as lembranças que você tem do Chico, Eliomar? Ah, as lembranças são muitas, não é, Rui? Chico foi um exemplo de bem viver, em cada atitude, em cada oportunidade, era um aprendizado maravilhoso, não é? Chico, como todos nós sabemos, ele escreveu mais de 420 livros com preciosas lições, com explicações, com complementações da doutrina espírita espetaculares. Chico recebeu mais de 200 títulos de cidadania, sendo reconhecido como cidadão do mundo. Nem por isso, em nenhum momento, deixou a vaidade afetar-lhe em qualquer grau, não é? Sempre com muita humildade, sempre repetindo que sabia o que devia ser e ainda não era, e que lutava diariamente com todas as suas energias para um dia atingir aquilo que precisava ser. E o Chico era aquilo que ele era, tanto em público como em particular com vocês. O Chico sempre muito... Ele nos contou numa oportunidade, quando ele começou o trabalho na Seara de Jesus, no atendimento aos carentes, né? Que ele estava no jardim em frente à casa dele, cuidando das flores ali, e aquilo tinha chovido, e estava um barro ali, ele pé descalço, assim, né? A casa sem muro alto. Chega um rapaz num carro importado bonito, para na porta assim, e pergunta para ele assim: olha, eu queria falar com o senhor Chico Xavier. Estou precisando de um favor dele, minha vida não anda bem, eu queria saber se ele pode me ajudar. Aí o Chico contou para nós assim: ih, coitado, vou decepcionar ele, né? Ele estava todo sujo, assim, de cuidar das plantas ali, das roseiras que ele tanto gostava. Falei assim: ah, o senhor Francisco Cândido Xavier sou eu. Aí o rapaz disse: você? Mas nesse estado que você está aí, você não pode ajudar nem você vai ajudar eu? E o rapaz disse que acelerou e foi embora, né? Chico era de uma humildade, alguns companheiros chegavam lá e falavam: Chico, você está com essa roupa nesse estado, vamos comprar um terno bonito para você. Ele dizia assim: Deus me livre, meu irmão, se já nessa condição que eu estou, todo mundo pensa que eu tiro alguma vantagem pessoal da doutrina. Você imagina se eu colocar um terno novo? Deixa eu assim mesmo, como eu estou, não é? Ele era de uma... Renúncia, né? Usava um sapato Vulcabras, que um dia foi preto, mas de tanto uso ficou até branco. Nós olhávamos para aquele sapato e dizíamos assim, puxa vida, nós precisamos comprar um sapato para esse nosso querido irmão, porque olha o estado que está. Mas nós sempre falávamos e acabávamos esquecendo, sabe, Rui? E um dia um irmão, um companheiro, um dos nossos parceiros do grupo, né? Um companheiro lá, o Mauro Gelmi, lembrou e comprou o sapato. E levamos, né? Lembrar o apóstolo Paulo, né? Que dizia, socorro que vem tarde não adianta, né? E a gente falava, puxa vida, o Chico vai desencarnar e nós não vamos dar esse sapato novo para ele. Aí o nosso companheiro Gelmi, Mauro Gelmi, lembrou e comprou o sapato, levou lá. Aí chegou, olha Chico, trouxemos para você. O Chico abriu, olhou aquele sapato e disse, olha, Mauro, puxa vida, não precisava, não é, Mauro? O Mauro disse, claro que precisava, Chico, olha a condição do seu sapato. Disse, não, Mauro, mas eu já tenho um par de sapato, né? O Chico, mas você fica com dois. Mas pra que dois? Eu só tenho dois pés, Mauro, né? Falava assim. O Mauro disse, ah, Chico, mas aí ele falou, o Mauro, o presente... O melhor presente que nós podemos receber é aquele que nós podemos partilhar com outras pessoas, não é? Você permite que eu dê esse sapato que você me deu para um companheiro que está sem nenhum sapato e descalço? O Mauro disse, claro, Chico, fica à vontade. Aí o Chico chamou alguém da casa, lá, falou, vai buscar o Zezinho lá, vai chamar ele. Ele está descalço, está procurando emprego, não arruma um emprego porque não tem sapato. E ele calça o mesmo número que eu. Chamaram o Zezinho, ex-funcionário da padaria. Aparece o Zezinho. Pois não, seu Chico. Só aqui, Zezinho, presente para você. Ele abriu a caixa, viu o sapato e começou a chorar o Zezinho, né? Ah, obrigado, seu Chico. Ele falou assim, não, agradeço ao senhor. Agradeço ao senhor, Zezinho. Ele pegou o sapato e foi embora. O Chico virou para uma pessoa da casa, falou, vai lá em cima daquele armário do meu quarto, lá daquela camiseira, lá tem um pacotinho lá atrás para mim. A pessoa trouxe, ele chegou, Mauro, está aqui para você, ó, isso aqui foi um presente que eu ganhei de um amigo, e eu vou compartilhar com você, me fez feliz quando eu recebi, agora vou entregar para você também ficar feliz. O Mauro abriu, era uma caneta, né? E ele disse, então, é assim, Mauro, as coisas só têm valor quando elas podem ser partilhadas, alegrando vários corações. Assim era o Chico, cooperou aí. Era uma figura espetacular mesmo, né? E quando você começa a falar, ontem mesmo você estava falando da Cidália, que foi a madrasta, que não era bem a madrasta, que era a mãe do Chico, a né? A mãe, né? E que coisa interessante, ele já aos 5 anos já sofria com a madrinha, né? Que era... Quando Maria João de Deus, a mãe do Chico, desencarnou, ele estava com 5 anos de idade. Um pouquinho antes dela desencarnar, já antevendo o desencarne dela, próximo, né? Ela distribuiu os filhos entre as vizinhas. E o Chico foi encaminhado para Maria Rita de Cássia, que ficou com ele, e Maria João de Deus disse, para vocês darem o respeito às nossas vizinhas, tratem de chamá-las de madrinhas. Então, aos cuidados de Maria Rita de Cássia, Chico padeceu muito, sofreu muito. Isso em Pedro Leopoldo, né? Isso em Pedro Leopoldo ainda, sim, né? Ele sofreu muito. A irmã Maria Rita de Cássia era realmente, lamentavelmente, uma pessoa perturbada e impôs ao Chico sofrimentos terríveis. O Chico conta que na primeira noite que passou na casa, quando se levantou para aguardar o primeiro de jejum, Maria Rita de Cássia foi no quarto dele e começou a gritar. Ele, Chico, Chico, vem cá, seu moleque. Ele procurou o chamado da madrinha. Ela estava no quarto, com o dedo em riste, apontaram a cama dele assim. O que é isso, seu moleque? Sobre a cama, no linguajar do Chico, ele nos contou assim, estavam os detritos do vaso noturno, né? Vaso noturno, para quem não sabe, pinico, não é? Urinol, né? Urinol. Aí ele olhou para aquilo, no mesmo quarto dormiu o filho de Maria Rita, o Moacir. Ele pensou assim, não pode ter sido o Moacir que fez isso, despejar na cama isso, né? Isso, ele era católico, formado na Igreja Católica, ouvia dizer muito de diabo, de demônio, assim. Ele falou assim, ah, madrinha, isso só pode ter sido demônio, não é? Aí Maria Rita disse, esse demônio tem você no corpo, moleque. E de hoje em diante, com hora marcada, você vai tomar duas surras de vara de marmelo, porque eu vou tirar o demônio do teu corpo. E então aplicava a ele essas torturas, mas porque o Chico não reclamava, não lamentava, não chorava. E era na mão, né? Era vara de marmelo cortando as pernas do menino, pernas. Né? É. E como ele não chorava, não reclamava, não lamentava, ela então começou a submetê-lo a outras torturas, como aquecer ponta de faca no fogão a lenha, até que eles encandecessem, e aí queimava a pele da barriga, das costas, né? Então, enfim, ele já desde cedo a sua mediunidade expandiu-se e ele começou a ter contato com a sua mãezinha, Maria João de Deus, a quem ele nem se deu conta que havia desencarnado pela mediunidade de visão, de clarividência, clareaudiência que tinha. Então ele pede à mãe, né, que aliviasse ele daquele sofrimento, que ele estava sofrendo muito. Maria João de Deus diz, filho, data dos seus compromissos encarnatórios, uma provação muito dura, e para você não pôr tudo a perder, você está tendo que se submeter a isso para mais tarde não se deixar levar pela vaidade. Então aguenta, a mamãe está lutando muito e pedindo a Deus e a Jesus que envie um anjo bom que venha socorrer você. Esse anjo bom depois ele confunde com Cidália Batista, a quem ele nunca admitiu fosse chamada de madrasta, mas sim a nomeava de minha segunda mãe. Não, mas é interessante que nós falamos aqui, viu, Jorge, de urinol e de pinico. O pessoal de hoje não sabe o que é isso, né? Antigamente, urinol era feito de algate, né? Isso daí, todas as casas... Tinha. Não tinha o banheiro, não tinha dentro banheiro de dentro de casa, então o pessoal tinha aquilo ali debaixo da cama para fazer xixi e depois, no outro dia, tinha que acordar cedo, pegar aquilo e levar e jogar lá na latrina, né? Que não era bem... Que era fora de casa. É, e depois também você falou ontem a respeito da escarradeira, né? Se for falar isso para o pessoal não sabe o que é e nem acredita, né? Porque em todas as casas tinha... O pessoal fumava muito cigarro de paia e de palha, né? E dava aquele catarro, né? Então tinha lá um negócio só para o cara... E aqui em São José dos Campos, né, até na década de 60, tinha escarradeiras espalhadas na cidade toda, por causa que aqui é uma cidade de tuberculoso, né? Cidade que as pessoas vinham para tratamento, né? Então as escarradeiras ficavam na cidade. Tanto que o pessoal daquela época, da década de 50, de 60, tinha gente que passava na Dutra já com pano na cara, porque tinha que entrar aqui em São José, não queria. São José, né? Porque era uma cidade que muito fria, né? A cidade que era para tratamento mesmo, tinha vários sanatórios aqui, e hoje nós temos o prédio do aqui, né, Vicentino Aranha, que é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, que é um símbolo ainda daquela época, quando aqui era uma cidade que fazia tratamento. Depois, quando a cidade começou a se desenvolver muito, derrubar as matas, derrubar as árvores, derrubar tudo, aí passou-se a fazer o tratamento em Campos de Jordão, que até hoje, também quando a crise é mais forte, a pessoa é encaminhada para lá ainda, para Campos de Jordão. Então você vê quantas mudanças houveram nesse nosso país, né? Fala, então, as escarradeiras eram comuns. Eu lembrei quando o Eliomar estava falando que sobre sobre o Chico Xavier na infância, né? E esse anjo que é prometido, é interessante que desde pequenininho lá ele era acalentado pela própria mãe, Maria João de Deus. E também quando ela estava para morrer, existe lá na biografia do Chico, pelo Adelino da Silveira, quando ela estava para ir para o hospital, né, que ela foi para o hospital e logo já desencarnou, Dona Maria João de Deus, ela chamou o Chico e disse para ele, olha, se disser que eu morri, não acredito, eu não morri não. Aí você vê que como a espiritualidade sabe trabalhar já, Porque talvez se dissesse para o menino ali que ela ia morrer, na hora que ela aparecesse para ele, às vezes ela ia assustar ele, né? Mas como ele disse, ela disse, ó, eu não vou morrer, não acredito. Se alguém disser que eu morri, não acredito. Isso então, mesmo. Quando ela começou a aparecer para ele encarou normalmente, porque ela tinha falado que não ia morrer mesmo, né? Então são coisas assim que você, a gente pega nas entrelinhas. Porque você falar para uma criança, você pode deixar ela traumatizada, provavelmente ela estava sendo intuída pela espiritualidade para falar aquilo, porque ela vai em um dia e depois de poucos dias, ou até no outro dia, ela desencarna no hospital. Lembrando que naquela época também, para se levar alguém para o hospital, é porque estava nas últimas, né? É. Porque para levar alguém para o hospital era muito difícil. É, né? Pedro Leopoldo não tinha hospital, né? E ela teve que ser transferida mesmo da cidade. Uhum. Mas ela estava muito mal já, então realmente não suportou. E como você disse, isso mesmo, Jorge, ele não tinha a menor noção de que ela havia desencarnado desde a primeira visão. Quando ele viu Maria João de Deus pela primeira vez, quando ele estava rezando lá no meio das bananeiras, com uma mãezinha, viu a imagem da mãe, ele tinha certeza que ela estava viva. Ele disse, mamãe, me leva daqui, me leva daqui. Ela disse assim, não posso, a mamãe ainda está em tratamento no hospital e não pode levar você. Você não fale para ninguém que você me viu, porque senão não vão deixar mais eu vir aqui. Eu estou vindo aqui escondida de todo mundo, não é? Mas a mamãe está rezando e pedindo para Papai do Céu mandar um anjo bom que vai socorrer você. Quando ele volta para casa, aproveitando então o tema, quando ele volta para casa, com João Cândido, pai do Chico, contrai segundas núpcias, como já dissemos, com João Cândido, e vai morar na mesma casa em que ele morou com Maria João de Deus. E o primeiro ato de Cidália Batista é reunir todos os filhos do primeiro casamento de João sob a sua tutela, no mesmo lar ali, ainda em festa de núpcias. O último a chegar é o Chico, porque ele não podia vestir roupa de tecido, dadas as feridas que tinha no corpo, dos maltratos que recebeu. Então ele veio vestido, ele nos contou, com um saco de farinha que ela arrumou lá, porque ele não tinha mais roupa, ele ficou 2 anos ao lado de Maria Rita, e Maria Rita de Cássia, e as roupas não lhe serviam mais. Ele foi criado correndo peladinho para lá e para cá, assim, né? Então ela pegou um saco de farinha, cortou 2 buracos para passar os braços, 1 buraco para passar a cabeça, e vestiu ele com aquilo. Ele chegou em casa todo envergonhado, se escondido, o último a chegar. A Cidália, quando viu aquele garoto assim se escondendo, imaginou que fosse o Chico, chamou ele num quarto vizinho, falou, vem aqui, o que você está vestido com isso, menino? O que aconteceu? Deixa eu ver isso. Levantou aquilo, viu aquelas chagas, aquelas feridas, resultado daquelas torturas que ele viveu. Disse, ah, meu filho, olha, nunca mais você vai passar por isso, você não se preocupe. Enquanto eu for viva, nunca mais você vai passar por isso. Só então ela se deu conta que ela não havia se apresentado, né? E ela pergunta para ele assim, você sabe quem eu sou? E ele responde, sei sim, senhora. Aí ela, surpresa, diz, quem sou eu então? Ele falou, você é o anjo bom que a mamãe falou que Papai do Céu ia enviar para me socorrer. Né? Bacana, né? É nesse clima que a mediunidade do Chico, as mediunidades do Chico, vão eclodir, vão expandir a maior antena parapsíquica que o mundo já conheceu. Vamos para o nosso intervalo comercial, são 8 horas e 29 minutos. Tem algum recado para dar antes, Rodrigo? Vamos lá? Pessoal, está participando aqui já. Então, respondendo a pergunta, para você, qual o maior ensinamento que Chico Xavier nos ensinou, nos deixou, né? Então, aqui, a Fernanda responde, humildade e caridade, né? Então, a Patrícia Félix também deixou um recado, um dia cheio de paz e luz a todos. Gostaria de agradecer pela noite de ontem, a palestra do Dr. Eliomar foi maravilhosa. Ouvir sobre os nossos queridos Chico é sempre uma lição de vida. Mandou um Air, mas eu não consigo ver o nome aqui, mas mandou um bom dia, Deus abençoe a todos. E a Patrícia também respondeu a pergunta, né? Já respondendo a pergunta de hoje, o maior ensinamento que o nosso Chico Xavier nos deixou foi a humildade. E depois de ontem saber que ele se achava um subverme, não consigo imaginar o que eu seria. Grande abraço a todos. Isso foi um causo, né, que o Lemar contou pra gente ontem na palestra na AME, né? A Graça também respondeu, falou amor incondicional. A Valéria manda um bom dia a todos. O Barbosa manda um bom dia a todos e respondeu também, falou que o maior ensinamento é humildade. E o Bessa manda bom dia a todos, respondendo, Chico mostrou que é possível, neste mundo cercado de corrupção e egoísmo, manter-se no caminho da sua missão, com honestidade e otimismo. Legal, pessoal, obrigado pela participação aqui. Vamos lá pro intervalo? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. A música que nós vamos colocar agora aqui é do Sérgio Santos, nosso amigo Sérgio Santos, lá de Uberaba. A música é Chico Simplicidade. Doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor, ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão de trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar, de trilhar pelas pedras espinhos em busca de luz, da paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade, abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. sempre o momento ideal pra se recomeçar. De trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Horas e 41 minutos, nós estamos aqui com o nosso querido amigo Eliomar Pereira, que administra a casa Luz do Caminho, lá no bairro Pedra Branca, onde tem um abrigo de idosos carentes, onde tem 10 homens e 10 mulheres que ali só saem quando se encarnam. E ele, então, é uma instituição de longa permanência para idosos. É um trabalho que precisava ser muito mais incrementado, viu, Jorge? Então, Eliomar, Aqui eu acho que a gente tem os asilos que falam, né? Tem os asilos, hoje não fala mais asilo, cara, é abrigo, tem repouso, né? É um abrigo. E fala um pouquinho lá sobre sua casa, de repente a gente pode ter algumas ideias do que a gente vê aqui. E, né? O Missionário da Luz está precisando de ideias, para tocar a casa, porque está para sair, viu, Jorge? Está para sair o terreno para eles aí da prefeitura. Legal, como que é, Marco, você, como que é lá, assim, o funcionamento, né? Como é que é? A casa funciona atendendo idosos, carentes. Estatutariamente, as pessoas assistidas não podem possuir filhos ou tem que ter sido abandonada pelos filhos, ou quando, excepcionalmente, os filhos não têm a menor condição de assistir seus pais, não é? Seria uma obrigação. Antes de ser uma obrigação cristã, é uma obrigação civil. Mas quando os filhos não têm condição, ou a pessoa não teve filhos e está em carência absoluta, em calamidade financeira, nós acolhemos lá. A instituição não cobra absolutamente nada dos internos, provê eles em todas as suas necessidades. Nós, para realizarmos esse trabalho, montamos um grupo de amigos que participam com contribuições espontâneas. Nós chamamos de sócios mantenedores, através de boletos bancários. Nós enviamos esses boletos para os sócios, eles recolhem mensalmente uma contribuição espontânea. O que falta, porque fica um déficit mensal, nós damos provimento com a realização de eventos, como os espíritas estão bem familiarizados. Realizamos lá jantares dançantes, realizamos bingo, beneficente. Tem alguns espíritas que têm algumas reservas com a realização de bingo, sabe? Eu quero aproveitar aqui esse nosso programa da Vanguarda para dizer o seguinte. Nós estávamos numa oportunidade reunidos com o nosso Chico, lá à sombra do abacateiro, como o nosso companheiro Jorge falou, nos sábados à tarde. E ali juntavam várias caravanas de ônibus, de pessoas que acorriam para lá para ver o Chico, para participar do Evangelho ao ar livre ali. E as pessoas ficavam se acotovelando ali. Era um terreno baldio, era um terreno que no início não tinha muro. Um terreno que dava para duas ruas, né? Os fundos para uma rua e a frente para a avenida ali. E depois construíram um muro, fizeram uma estrutura toda lá, mas no começo era um terreno baldio, muito limpinho, tinha um abacateiro grande, nós sentávamos embaixo desse abacateiro e realizávamos o evangelho ali. Quando tinha oradores de fora, o Chico dava 5 minutinhos para cada um fazer um comentário de um trecho do evangelho que ele escolhia, e o povo se acotovelava ali para ver o Chico, para cumprimentar o Chico. Um companheirinho lá da cidade, que vendia bilhete da Loteria Federal, se aproveitava daquele aglomerado para oferecer o bilhete para todo mundo ali, não é? E ficava ali vendendo o bilhetinho dele ali, não é? E aí logo alguns dirigentes espíritas, percebendo aquilo, disseram: olha que absurdo, fulano aqui se aproveitando da reunião dos espíritas aqui para vender o seu bilhete da Loteria Federal, temos que tirar ele daqui, ó, fala com fulano, com ciclano, tira ele daqui, põe ele para fora. Tá? O Chico, percebendo a movimentação, falou: ô, seu Antoninho, vem aqui, que era o tal vendedor de bilhete, né? Vem aqui, seu Antoninho. Ai, o Antoninho veio: pois não, seu Chico. Falou: ó, seu Antoninho, o senhor pode vender o seu bilhete aqui à vontade, viu? O senhor não se preocupe, não, porque, ó, não tem mal nenhum. Meu pai criou 8 filhos vendendo bilhete de Loteria Federal, viu? Então o senhor pode aproveitar aqui o ambiente. Dona Yolanda César, mãe do Augusto César Neto, né, companheira recém-desencarnada, um trabalho lá em São Paulo maravilhoso, que também foi quem nos introduziu nesse trabalho de ida a Uberaba, estava sentada ao lado do Chico, e o Chico, com aquela mediunidade espetacular que lhe era peculiar, virou para a Dona Yolanda e falou assim: até a Dona Yolanda faz uma fezinha de vez em quando, não é, Dona Yolanda? Ela tinha ali na bolsa um bilhete do touro, e ele, com aquela mediunidade espetacular, disse assim: até a Dona Yolanda faz uma fezinha no touro de vez em quando, não é, Dona Yolanda? A Dona Yolanda pensa assim: ai, meu Deus do céu, é o Chico fazendo uma premonição que eu vou ganhar. Mas Dona Yolanda sempre foi muito boa, e ela me disse depois, né? Retornamos ao hotel, falou assim: ah, Eliomar, eu tenho certeza que isso foi uma premonição do Chico, eu vou ganhar. Mas se eu ganhar, a sopa de muito pobre vai engrossar. Assim ela disse. Aí passou, isso era no sábado à tarde, passou o horário do sorteio da Loteria Federal, ela ansiosa, tocou no meu quarto. Falei: Eliomar, vai lá na lotérica conferir para mim, né? Eu peguei o bilhete, desci na lotérica, fui lá conferir para ver se tinha sido sorteado. Voltei, falei: olha, Dona Yolanda, não saiu não, viu? Só dá para trocar o bilhete, né? Ela falou assim: ah, mas então diz que a sorte quando vem é para trocar até 3 vezes o bilhete, né? Mas aí eu fiquei ligando para ela na semana seguinte, não ganhou nada não, né? A lição era só sobre o companheiro que estava trabalhando dignamente, mesmo com um jogo, um joguinho de azar, mas uma forma honesta de ganhar a vida, assim como no nosso humilde entendimento, com todo respeito aos demais colegas de doutrina, uma realização de bingo beneficente para se praticar caridade não tem maldade não, tem obra de trabalho e atendimento aos carentes e necessitados. É, sabe que uma vez nós, para construir a nossa casa, nós fazíamos bingo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pô, você gosta de bingo? Eu falei: não, detesto bingo. Mas então por que vocês fazem bingo? Eu falei: meu amigo, se eu pedir para você um dinheiro para ajudar na construção da casa, você ajuda? Ah, não, não, peraí. Então, é isso que acontece com a gente. Nós pedimos para um, nós pedimos para um, pedimos para outro. O pessoal tem escorpião no bolso, não sai dinheiro de jeito nenhum. Nós temos que fazer bingo. E hoje nós temos a nossa casa Paulo de Tarso, feita através de bingo, através de baile, através de jantares. Hoje nós não precisamos mais recorrer ao bingo. Mas para construir a nossa casa, está lá, firme, bonita, em pé, numa zona supervalorizada aqui de São José dos Campos, através dessas atividades. E não morreu ninguém, não foi ninguém, ficou pobre por causa do bingo. É porque o pessoal tem mania de achar ninguém que... Ninguém foi para um brau, não, né? Porque eu perguntei para ele, peraí. Por causa de outra coisa, né? eu perguntei para ele, peraí, quem foi no bingo, no nosso bingo, gastou o salário dele do mês lá no bingo? Não, gastou 20 reais, poxa. 20 reais é ajuda, não é, não é... Ninguém vai ficar mais pobre ou mais rico gastando 20 reais num bingo, 30 reais num bingo. Então são essas coisas, essas incoerências. E tem casa que dentro da casa espírita você não pode falar em dinheiro. Não, não pode falar em dinheiro aqui dentro da casa. Mas eu ouvi falar que tem umas casas aí que quando chega no dia 10 eles fazem uma prece e a espiritualidade joga o dinheiro cai na casa. Para pagar a luz, para pagar a água, para pagar telefone. Então deve ser essas casas, né? É, materializa o dinheiro, né? É, não, mas tem um amigo nosso que falava, todas as casas espíritas, elas só funcionam com os encardidos. Eu falo, pô, mas peraí, mas quem que são os encardidos? São aqueles que tiram dinheiro do bolso para fazer a casa funcionar, porque o restante, ele não está nem aí se uma luz estiver acesa, ele não quer saber, ele quer que, e se o banheiro estiver sujo, vem reclamar, peraí, o banheiro está sujo, não tem papel, não tem isso, mas você ajuda com alguma coisa? Não. E já aconteceu vários casos de pessoas vêm reclamar, poxa, mas se está sujo, pega uma vassoura, vai lá e limpa. Não, espera aí, para isso tem faxineira, mas só que a faxineira ganha um certo valor para fazer. Tem que pagar, né? Tem que pagar para a faxineira. Não é, né? Então são aquelas hipocrisias que a gente encontra de muita gente que não conhece, não sabe qual é o sofrimento das pessoas, como agora, né Jorge? Até nós comentamos aqui a respeito dos espíritas olharem para o nosso amigo Valdir Bezerra, que mora na rua Cidade Montevidéu, número 13, lá no bairro Vista Verde. Há 7 anos ele está tetraplégico e ele pesa em torno de 130 quilos. Provavelmente, então, Rui, quem chegou na doutrina aí há 7 anos atrás só não sabe quem que é o Bezerra, não, né? Sabe ele quem era é. Um trabalhador do Jeff, né, do Grupo Espírita Francisco de Assis, ativo, fazia o jornalzinho, fazia todas essas coisas. Aí ele teve esse derrame, aqueles derrames mesmo pesado, digamos assim, que não tem jeito da pessoa sair da cama. Então ele ficou fora da mídia, digamos, né? Mídia que eu digo, fora das casas espíritas, fora de todos os lugares. A gente encontrava ele em todas as reuniões, ele era ativo mesmo e participante. E pode fazia continuar. Parte daquele grupo Sussuarana, que era aquele grupo que ia justamente dar socorro para as pessoas que se perdem nas matas, na serra, aí fazendo as suas caminhadas, a mente dele é lúcida, tá? E ele reclama a falta de visita dos espíritas na sua casa. E qual a situação dele atual, Rui? A situação dele e da família está no seguinte caso, está com a luz cortada por falta de pagamento, tanto de água como de esgoto. E o que mais? A esposa Marli, ela sofreu uma cirurgia colocando ponte safena, andava até há pouco tempo de cadeira de roda. Ela então está pedindo se os espíritas poderiam ajudar em cesta básica ou então ajudar no dinheiro para pagar a luz fraldão, e a água que está no fraldão, tá, né, Rui? É? Fraldão também. Fraldão, né? Que ele usa muito, né? E ele até estava recebendo dinheiro do INSS, mas como ele vai ser aposentado, cortaram o LOAS, né? Que é, que é o dinheiro que ele recebe lá de benefício. Então ela falou: eu estou numa situação que eu não sei o que eu faço. Estou sem água, sem luz. Sem comida dentro de casa, e nós precisaríamos ela movimentar esses espíritos para vir dar uma olhada aqui na minha casa para ver o que eu estou passando, o que a minha família está passando. Então fica aí, minha gente, é rua Montevidéu, Cidade Montevidéu, número 13, no bairro Vista Verde, é o Valdir Bezerra. Eu só esqueci de trazer aqui o telefone da casa dele, mas pode ligar para você, pode ligar para mim que passa, né? E se quiserem colocar, me trazer o dinheiro, me manda o dinheiro que eu vou lá, entrego na mão dela e vou até ajudar a pagar a conta de água e de luz que está cortada. E eu não sei como é que a Marli está se virando, porque ela não tem condições físicas, nem falar ela está conseguindo falar justamente de fraqueza do coração, viu Jorge? Porque quando se opera coloca a ponte safena, uma das coisas que some da gente é a voz, né? Então, mas, tá aí. Mas você tem essa vozeirão ainda, você botou duas pontes safena? Eu botei três. Três, então. Mas isso faz 13 anos, né? Isso. Mas a sua voz nunca sumiu, não? Sumiu. Mas você acha que ficou fraca? Nossa, sumiu. Então você estava trabalhando na televisão, em tudo quanto é lugar, se você não tivesse colocado ponte safena, né, Rodrigo? Porque ele fala desse jeito ainda assim, com ponte safena e tudo. Mas brincadeira. Eu tenho que agradecer a Deus por essa facilidade que ele me dá, né? Porque o pessoal, quando chega na minha idade, até a voz fica ruim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então. Vamos fazer um intervalo comercial, Inácio, mas deixa eu falar aqui da viagem para Uberaba, né? A Yolanda está fazendo a excursão para Uberaba, fará, né, a excursão para Uberaba, no feriado do Corpus Christi, que acontecerá no dia do 25 de maio. Então, é de 25 a 29 a excursão. Sairá daqui na quarta-feira à noite, às 21h30, e o retorno será no dia 29 de maio, no domingo. Aproveitem, porque é muito legal essa excursão. Nós já fizemos algumas vezes, né, é gratificante, né, o clima de Uberaba não é um clima só bom no sentido... ambiental, mas no sentido espiritual também, né? A egrégora lá é muito bacana. E os locais de visita são Uberaba, Sacramento, Araxá e Perópolis. As visitas em Sacramento, olha, em Sacramento nós tem lá a visita ao Colégio Allan Kardec, que é o primeiro colégio espírita do Brasil, fundado por Eurípides Barzanufo, e passear lá na Gruta de Palhares, que é muito linda mesmo a Gruta de Palhares, obra da natureza que deixa a gente extasiado quando a gente chega lá. Diz que era aquela Gruta de Palhares era um quilombo, né? Uma espécie de um quilombo, os escravos fugiam e iam para lá. E Eurípides Barzanufo foi desobsediar muita gente lá naquela gruta também, é contado, né? E tem o Evangelho Centenário na casa de Dona Igorina, que ela desencarnou o ano passado, né? E tem o Evangelho lá todas as manhãs, 8 horas da manhã, tem o Evangelho que eles participam também. Em Uberaba tem a visita à casa onde viveu Chico Xavier, que hoje em dia é um museu e livraria. Tem a visita também ao mausoléu do Chico. Vão em três locais de psicografia, uma no Centro Espírita Aurélio Agostinho, com o médium Dilson, outra no Centro Espírita Irmão Valquíria, com o médium Alaor, e também, aqui não está falando da... Lá da Caridade, da Dona Aparecida. É, também, né, no Fogo Selvagem, no Hospital do Fogo Selvagem, eles vão lá. Na Casa da Antusa, também vão. Em Peirópolis, no Centro Espírita Eurípides Barzanufo, que é o centro lá que foi fundado por Langerton, que era muito amigo do Chico, e o Chico ia para lá quando queria dar uma descansada. É interessante que lá em Peirópolis, o Chico Xavier falou que lá tem um portal para o nosso lar, né? O Chico Xavier falava isso sempre para eles. Olha, aqui nesse ponto tem um portal para o nosso lar. Já combinei até com a Emília, que é filha do Langerton. Ela teve aqui o nosso programa há 2 anos atrás, né? Combinei com a Emília que quando eu desencarnar eu vou lá para ver se eu consigo passar por esse portal. Ela falou, Jorge, se você conseguir, você me leva junto também, porque né? Não é assim, não. E lá tem o Parque dos Dinossauros também. A visita a Araxá, nas visitas das obras assistenciais da Casa do Caminho, dirigida pelo médium Tadeu, e participação do Evangelho lá. Para mim é um centro espírita grande, né? Cabe lá umas 1.300 pessoas. O centro espírita é do lado do hospital. E o Tadeu é uma pessoa fantástica, né? É um médium de cura também. Olha o preço, pessoal. R$ 695,00. Então vocês vão ter direito a essas 3 diárias, olha, que é a diária da quinta para sexta, da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. São 3 diárias com café da manhã e está incluído aqui a passagem, é claro, de ônibus, de ida e volta. E lá o ônibus vira táxi, que é o ônibus que leva a gente para todos esses locais, você não gasta nada de transporte lá. E no domingo, o almoço na Gruta de Palhares, vocês também não vão pagar. Pode entrar em contato com a Yolanda, ela falou que dá para dividir, né? Esse 695 dá para dividir. O telefone da Yolanda é 3911-4975. 3911-4975. O celular, que é o WhatsApp também, 99752-3009. 99752-3009. Você que é de outra cidade, só lembrar que o nosso DDD aqui é 12. Né? Qualquer coisa, pode ligar aqui para a Graça, para a Adriana ou para o Helder, que ele passa novamente o contato da Yolanda para vocês. Um grande abraço a todos. Olha, quem nunca foi a Uberaba e quem já foi, não perca, que é maravilhosa essa viagem lá. Deixa a gente... É claro que quem viajou para lá na época do Chico era uma magia, mas eu garanto para vocês que ele deixou toda essa magia lá. A gente sente... Porque o Uberaba é o único, é o lugar do Brasil é o único lugar do Brasil que tem mais centro espírita do que a igreja, né? É o único lugar do Brasil, porque todas as cidades têm mais igreja do que centro espírita. Lá é o único lugar. Então a gente respira mesmo. É legal você passar numa rua e está lá escrito Rua Eurípides Passanu. Você passa em outra rua e está escrito Rua Adolfo Bezerra de Menezes, né? O nome de, em Uberaba é cheio de nomes assim desses espíritos. Caibachute, Meimei, né? Uhum. Verdade. Então nós vamos para o nosso intervalo comercial e vamos colocar mais uma música agora. A música agora com... Agora eu vou colocar aqui a música do Grupo Castelã. Ontem o Eliomar tinha falado que... Não, do desejo do Chico de desencarnar num dia que o Brasil estivesse alegre, né? E quando o Chico desencarnou, nós fizemos essa música do Grupo Castelã, é nosso, do nosso grupo musical. E o autor é o Luiz Carlos, ontem ele não estava lá, que ele está meio adoentado. E chama-se Luz de Amor. E ela fala, ele fala exatamente que nós estamos... ele partiu, mas a alegria continua. Uma música alegre mostrando que ele partiu num dia de alegria, que era justamente essa lembrança que ele teve. Foi no dia que o Brasil foi campeão que ele partiu. Então, a música vai ser Luz de Amor, do Grupo Castelã. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz.

dos parâmetros de elevação da humanidade que ainda tateava na escuridão da ignorância, então teríamos perdido a boa nova. Se Kardec, no descerro do seu elevado índice intelectual, do seu vasto conhecimento literário, se furtasse de descer aos níveis da ignorância da humanidade, que se dispunha à prática diária das contendas, detendo-se nos princípios científicos, doutrinários, filosóficos, então teríamos perdido também a codificação. Desde as grandes obras aos pequenos auxílios, é preciso sentirmos-nos como irmãos, idênticos. Chico sempre disse que o espírito mais elevado no orbe terrestre e o menos evoluído, aquele que ainda está assim gatinhando na evolução, na faixa do planeta Terra, é insignificante, a diferença de evolução. Ele dizia assim: se pegarmos dois homens da mesma estatura, um, o espírito mais elevado do planeta, e o outro, o menos evoluído, seria o equivalente a um deles subir em cima de uma gilete deitada no chão. E Chico sempre dizia assim: o homem na evolução espiritual está sujeito a saltos impressionantes. Numa encarnação é possível dar saltos maravilhosos. Por exemplo, Paulo de Tarso, de perseguidor do Cristo na estrada de Damasco, se torna o maior difusor do cristianismo, um dos maiores arautos do Evangelho do Cristo. Então, é preciso que se tenha, mesmo que se sinta já numa condição privilegiada de entendimento, de evolução, é preciso que tenhamos todos sempre, diante de todas as oportunidades, muita humildade. E a gente vê que o Chico, ele veio justamente botar em prática e com exemplo aquilo que Jesus nos ensina até hoje, né? Até hoje Jesus nos ensina a ser humilde e a ser simples. Olha, Rui, eu vou discordar de você, viu, se você me permite, porque Chico, ele veio para dar cumprimento além do recomendado por Jesus. Jesus disse-nos: ama o teu próximo como a ti mesmo. E o nosso querido irmão Chico amou muito mais o próximo do que a ele mesmo. A ele mesmo. Vamos encerrando o nosso momento de Gavalha aí, Inácio. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Eliomar Pereira, falando sobre tributo a Chico Xavier. Jorge, nós temos bastante mensagem. Temos. Quem está aqui no Facebook é a Elaine Trindade. A Elaine é a fofinha lá de Aracaju. Está dando um bom dia. Bom dia, meus irmãos. Obrigado por esse programa abençoado. Nosso Senhor continue a conduzir e iluminar a todos. Um grande abraço a todos. Para você também, um grande abraço, viu, Elaine? E o Aécio César manda um bom dia a todos do Vivência e ao entrevistado professor Eliomar Pereira. Quanto à pergunta, para você, qual o maior ensinamento de Chico Xavier nos deixou, né? Ele responde que Chico Xavier, o apóstolo de Jesus, nos deixou vários ensinamentos e o maior deles é amar ao nosso próximo quanto a nós mesmos. Enquanto ainda nada, que ainda negligenciamos esse mandado sagrado, dificilmente a humanidade será desse cárcere, que ela sairá desse cárcere mesmo que ela mesma se aprisionou. Forte abraço a todos. Foi exatamente o que o Leomar tinha falado agora, né? Bateu exatamente igual. E a Miriam Afonso manda um bom dia. Chico Xavier virou referência em nosso tempo contemporâneo, que aliou a vida espiritual à nossa vida terrena, que estamos interligados, que é um processo natural e que temos que tirar proveito dessa experiência terrena para o nosso aprimoramento espiritual. através da consciência, amor, humildade, trabalho, estudo, muito foco e que somos responsáveis pelo nosso destino. A Cida Bassi, que sempre participa com a gente aqui também, mandou um bom dia, amigos do Vivência Espírita. Um grande exemplo deixado pelo irmão Chico Xavier foi a sua humildade, virtude, essa que o habilitou a se tornar um expoente do Espiritismo no mundo, sem jamais se deixar levar pela vaidade. Passou pela terra como um anjo de luz, deixando a sua obra para iluminar nossos caminhos. Um domingo cheio de paz, amor para todos. O Valdecir Braulio fala que a missão do Chico, na minha opinião, foi tornar popular no Brasil o Espiritismo. A missão principal foi cumprida através das psicografias. A literatura do Chico é o que cativou seus seguidores e, a partir daquele momento, sua humildade e bondade dava testemunho do que ele, Chico, pregava através dos livros. A Márcia, Sérgio Moreira, ele vários respondendo, mas a principal dele foi o amor. A Felícia Moreno, humildade. Temos bastante participações aqui, Rui. Só comentar aqui também do WhatsApp, que o Zé Magalhães, que ajuda a gente bastante lá nos Estados Unidos. Ele, e também pega o programa e edita o programa pra gente também, é um trabalhador do Vivência Espírita, né? Mano, bom dia, meus amigos do programa Vivência Espírita. Estou acompanhando o programa pelo aplicativo do celular. Para mim, o maior ensinamento que Jesus nos deixou foi a humildade. Chico Xavier nos deixou é a humildade. É sempre muito emocionante ouvir sobre a vida desse grande homem. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço, José Magalhães. Temos ainda bastante, mas vamos conversar. Deixa eu falar da Dirce, que ela participou através do telefone. Ela é do Jardim Bela Vista, lá em Jacareí. É trabalhadora e frequenta a Casa Amor a Jesus. E ela está dizendo aqui, ela quer saber como faz para ajudar a Casa de Repouso. Manda abraço a todos, está gostando muito do programa. E é a primeira vez que ela nos ouve. Um bom dia para você, viu, Dirce? E o Eliomar vai passar o telefone para você entrar em contato com ele, se você quer ajudar a esse grupo de idosos que o Eliomar administra e toma conta lá na... Mas o lugar lá é frio, né? Onde você tem a casa, né? Lá no Horto Florestal, fica lá na Serra da Cantareira. É, fica ao pé da Serra da Cantareira. É um clima muito agradável. Quando se fala de capital de São Paulo, logo se imagina a poluição da cidade, né? Ali é um ambiente privilegiado nesse sentido, porque é um clima muito bom, muito agradável. Mas é frio. Eu diria que é assim, agradável. Não chega a ser frio. No inverno, sim, mas no inverno costuma ser uns 2 ou 3 graus abaixo da cidade, mas é um clima muito agradável. E como é que ela faz para ajudar a Dirce? Tá, o Dirce, nossos queridos ouvintes, quem quiser, a casa é mantida através da caridade daqueles que se dispõem a ajudar. Né? É uma instituição carente, beneficente. Então pode ligar no telefone prefixo 11, né, São Paulo, capital, 2221-0520, 2221-0520. Mas no horário comercial, né, segunda a sexta, das 8 da manhã às 18, e pode falar com qualquer pessoa lá, passa os dados, passa o endereço, e a instituição vai encaminhar um boleto bancário para a pessoa contribuir, ajudar com quanto puder ou quiser dispor. Qualquer outro auxílio, qualquer outro tipo de donativo, de ajuda, é muito bem-vindo. Também nesse mesmo telefone, que eu vou repetir mais uma vez, prefixo 11, 2221-0520. E pode falar com qualquer atendente lá, as meninas, a Renata, a Márcia, vão tratar de encaminhar as informações. Então, Dilcio, obrigado pela sua ligação, obrigado pelo interesse e obrigado por estar ouvindo o nosso programa também. Deixa eu ajudar o Rodrigo aqui, porque o Rodrigo já leu muitas ali, deixa eu ler mais algumas aqui, que o pessoal está participando, muito legal, e é interessante, né? A gente sempre dá satisfação para as pessoas que participam. O Carlos Henrique Elisei, bom dia, fé e trabalho como busca de felicidade já neste plano. Chico também nos ensinou, né? Então, eu vou repetir de novo, bom dia, né? Fé e trabalho como busca da felicidade já neste plano, Chico também nos ensinou. A Beatriz, hoje, a Beatriz, a nossa amiga Beatriz, psicóloga, diz que está, né, a cada vez que ouço sobre o Chico Xavier, me emociono e refaço minhas forças na energia do amor. Para mim, Chico é exemplo de humildade, amor incondicional. Ela está dizendo que hoje ela está no curso lá de psicoterapia reencarnacionista e depois vai escutar o programa todinho na hora que reprisar. Um grande abraço para a nossa Bia. É, o Vitor Ávila, nosso amigo Vitor, que está lá em Santos, né? Ele nos conheceu através do programa Vivência Espírita. Depois nós já foi para Poços de Caldas com a gente, e o Vitor sempre está ligado, né, no Vivência Espírita, né? Bom dia, amigos. Rádio Vivência Espírita sempre se superando. Forte abraço a todos. Um dos maiores ensinamentos de Chico, ao meu ver, foi a paciência de ouvir, a caridade de doar os ouvidos para aqueles que necessitavam, né, desabafar suas angústias. Felicidades, amigos. Maravilhosa mensagem, né? Quanta sabedoria foi essa mensagem do Chico aí que nós ouvimos. O Monte Oliva, que estava lá ontem no programa, está mandando: o maior ensinamento deixado por Chico foi o Evangelho em Ação, a vivência plena, né? A da Marta Mara, você leu, Rodrigo? Não. A Marta Mara está aqui: bom dia a todos. Ah, é legal essa daqui, ó. Minha sogra Iracema, do Rio de Janeiro, que está passando uma temporada aqui em Jacareí, disse que o maior ensinamento que teve de Chico Xavier foi o amor, onde se expressava através de sua humildade, benevolência e amor ao próximo. O programa está maravilhoso. Abraço a todos. Um grande abraço, então, para a dona Iracema, que é do Rio de Janeiro, e está aqui em Jacareí e está nos ouvindo. Um abraço para você também, Marta Mara. O Maurício Tomé: bom dia. Estou em João Pessoa, por isso não irei na Praça Chico Xavier, mas deixo meu abraço a todos e nossa gratidão ao médio dos pés descalços. Abraço a todos vocês. Olha só quantas mensagens chegaram aqui. Falou do Chico, né? A gente chega mesmo, muitas mensagens. Ui, deixa eu fazer a propaganda aqui do nosso 13º Encontro de Espiritismo em Jacareí, que quem realiza é o nosso irmão Carlos Monte Oliva. E olha só como está interessante esse 13º Encontro, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de junho. 10, 11 e 12 de junho, lá no Centro Espírita Paula Ortiz, lá na rua Olímpio Catão, 179, no centro de Jacareí. A entrada é franca, mas eu já queria falar para vocês que o Monte Oliva está fazendo uma inscrição antecipada. Para essa inscrição, eles estão cobrando uma taxa de R$30, mas não é para ser cobrada a taxa de R$30 para entrar no evento. Isso aí você vai trocar por livros lá na livraria que vai estar instalada lá no evento. R$30, você chega lá e você pega em livros. Quem não tiver os R$30 para fazer a inscrição, pode aparecer lá. O problema é que às vezes a gente pode aparecer e não caber mais gente, né? Já está lotado e não dá para entrar. Por isso que a inscrição é interessante. Vocês podem entrar aí no site, né, no e-mail do Carlos Monte Oliva, carlosmonteoliva@gmail.com, e vocês verão lá todos os dados, como faz a inscrição. Tem umas fichinhas aí, na AME a gente tem, lá no Anjo Ismael a gente tem a fichinha que o Carlos deixou, o pessoal de Jacareí passa na banca lá e pega. Olha os convidados, né? O Délcio Landoli, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nazareno Feitosa, do Distrito Federal, muito conhecido, Nazareno Feitosa. O Paulo Neto, de Belo Horizonte. O Francisco Rebouças, do Rio de Janeiro. O Ed Moreno, cantor Ed Moreno, que esteve aqui conosco semana passada, estará fazendo a parte artística. O Áureo Corrá, de São Paulo. Dr. Raul Melo Júnior, de Araraquara, São Paulo. O Alan Vilches, nosso Alan Vilches, cantor também, né, de São Paulo. A doutora Luciana Galvão, de São Paulo, são os convidados para esse evento maravilhoso que o Monte Oliva sempre promove em Jacareí, esse 13º encontro. Repetindo, 10, 11 e 12 de junho, no Centro Espírita Paula Ortiz, Rua Olímpio Catão, 179, centro de Jacareí. Jorge, foi distribuído em todas as casas espíritas que segunda-feira que vem, dia 18 de abril, a partir das 7 horas, lá na Câmara Municipal, haverá a homenagem ao Dia de Allan Kardec. Então estão todos convidados, vai ser dia 18, na segunda-feira, a partir das 19 horas, onde o Grupo Castelã estará se apresentando, onde haverá também outros grupos cantando, inclusive o Paulo e a Leia estarão lá brilhantando o nosso evento, e haverá a palestra do Carlos Abranches e também do Mário Vinhas, que irão falar sobre Kardec. Então, dia 18, que é o dia de Kardec, quer dizer, não é bem o dia de Kardec, é o dia da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, no dia 18 de abril, mas nós colocamos aqui como dia de Allan Kardec, porque foi nessa primeira edição do livro de Allan Kardec, que do livro dos Espíritos, que nasceu Allan Kardec. Interessante. Então nós estaremos lá no dia 18, segunda-feira. Não é segunda, só para lembrar, viu, pessoal? Segunda-feira que vem, pensando, né? Que é no final de semana, não. É na segunda-feira, que é o dia mesmo próprio de Allan Kardec. Estaremos lá fazendo essa homenagem. Continuando? Vamos lá. Uhum. Mas, Eliomar, tem uma coisa também que o pessoal de hoje não sabe, que era comum naquela época do Chico, os pais enviarem os filhos para a zona do meretrício para ter as suas primeiras experiências sexuais, né? E conta aquela história que o pai do Chico chamou o primo do Chico para levá-lo na zona do meretrício lá em São Leopoldo, porque era comum também as casas serem separadas, longe da cidade, com a luzinha vermelha, era comum, né? Pois é, Rui, eu contei essa história ontem, na nossa palestra lá, mas até para esclarecer a passagem que é contada no filme da vida do Chico, né? Fundamentada numa obra que foi adaptada para ser mais atrativo, né? Para o entretenimento do filme ser mais agradável. Então, o objetivo foi, assim, principalmente, dar como realmente ocorreram os fatos. O Chico já estava com 18 anos de idade, mais ativo na doutrina, já tinha fundado lá o Centro Espírita Luiz Gonzaga, trabalhava durante o expediente comercial. E após o expediente, estava sempre em atendimento no Centro Espírita lá, e atendendo carentes, obsediados, palestra, psicografia. E o pai, João Cândido, estava preocupado com aquele menino que não se iniciava, não começava a namorar, nada, né? Aí chamou o André, primo do Chico, falou: André, leva o Chico lá do outro lado da cidade, onde tem aquelas casinhas lá, que era a zona do meretrício, não é? Aí o André disse: mas, tio, eu conheço o Chico, ele não vai querer ir, não. Mas João Cândido disse assim: olha, André, se você conseguir levá-lo, eu pago a sua e a dele. Ele falou: bom, e sendo assim, tio, eu vou tentar, não é? Aí preparou a charrete lá, arreou a charrete toda, chamou o Chico e disse... Ele sabia que o Chico, naquela época, não conseguia dizer não para ninguém. Chico demorou muito para aprender a dizer não, né? E sofreu muito por isso. Mas naquela oportunidade ainda não... E o André sabia disso e se valeu disso. Disse: ô Chico, vamos comigo a uma festa. Não é? O Chico disse: não posso, André. Eu estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer, muito carente para atender. O André disse assim: poxa, Chico, se você não for comigo, eu não vou perder a festa, vou me sentir deslocado. Não é? Você não vai ter coragem de fazer uma coisa dessa comigo, uma chantagem emocional, né? Aí o Chico disse: olha, André, eu vou, mas não posso ficar muito, vou ficar só um pouquinho então. André se animou e disse: então tá bem, tudo bem, não tem problema. E lá partiram os dois na charrete, a caminho da zona lá do meretrício. E entrando lá, o Chico disse: onde é que você está me levando, rapaz? O que é isso aqui? Aonde nós estamos? Ele disse: calma, já estamos chegando, Chico. O que o André não sabia é que Chico atendia todas aquelas mulheres que moravam ali no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele havia fundado. Aquelas mulheres, claro, nós estamos falando de 1928... aquelas mulheres não se valiam de nenhum meio anticoncepcional, até porque não existia nenhuma forma anticoncepcional, né? Então, elas tinham muitos filhos, e os filhos adoeciam. Tinham problemas como toda criança, eles ficavam doentinhos. Não tinha médico na cidade, não tinha sequer um farmacêutico em Pedro Leopoldo nessa época. Todos iam procurar quem? Chico Xavier, que num determinado dia da semana aviava receitas, psicografava receitas através de Bezerra de Menezes, receitas com efusões, com medicações homeopáticas, receitas do nosso próprio Eurípides Barzanufo, não é? E ele mesmo confeccionava as medicações, distribuía para as mães. Então as mães conheciam o Chico, conheciam ele da psicografia, das receitas que doutor Bezerra de Menezes passava através desse grande médium de Uberaba, né? Então de Pedro Leopoldo, mais tarde de Uberaba. Então quando elas perceberam o Chico entrando na charrete ali, naquela região, elas olharam e identificaram o Chico, aí gritaram logo: para tudo, bota todos os homens para fora, o seu Chico Xavier está entrando aqui, vai ter evangelho aqui hoje. O filme dá uma versão um pouquinho diferente, mas foi exatamente assim que aconteceu. O que é o exemplo, né? O que é a presença, a forte presença da conduta ilibada, irrepreensível, no exemplo vivenciado, né? A influência que causa, a transformação que realiza nas pessoas. Né? E a gente vê que essas histórias são coisas lindas, que os espíritas precisam vivenciar, conhecer e vivenciar, né, Eliomar? A gente também tem outra, aquela história também que você nos contou ontem, que eu achei muito bonita, aquela do quando o Chico foi assaltado, né? Conta pra gente. Sim, o Chico costumava caminhar na calçada de volta pra casa. Ele sempre deixava os companheiros que iam visitá-lo no centro da prece, principalmente, no hotel, e depois fazia questão de ir até o hotel com eles, depois vinha a pé do hotel para a casa dele, que não era muito distante, eram uns 4 quarteirões, mas isso se dava lá por volta das 3, 4 horas da manhã, porque o Chico sempre fez questão de apertar a mão de todos os irmãos que comparecessem no centro da prece, no término dos trabalhos. Então ele levava o pessoal para o hotel, depois voltava caminhando na calçada e muitas vezes sozinho. Numa dessas oportunidades, Chico nos contou que veio dois jovens caminhando na sua direção, e ele, quando olhou para os jovens, logo percebeu que se tratava de irmãos que não moravam na cidade. E ao chegarem bem próximo dele, não deu outra. Um deles sacou uma arma, apontou para o Chico e disse assim: é um assalto, passa todo o dinheiro que o senhor tem aí para nós. O Chico, coitadinho, disse: ah, meus irmãos, olha, tudo que eu tenho lhes dou, são só esses trocadinhos. Por amor, não me façam mal, porque eu tenho muitas crianças para cuidar. Aí um deles perguntou assim: o senhor é casado? Ele disse: não, senhor. Então que história é essa de muitas crianças? Quantas crianças são? São 40 crianças. Mas que história é essa de que 40 crianças são essas? São filhos adotivos, são crianças órfãs que eu peguei para criar, são filhos de uma cunhada que, quando meu irmão faleceu, ela adoeceu também mentalmente, ficaram sob a minha tutela. E a gente atravessa muita dificuldade, eles dependem muito de mim, né? Aí o outro falou assim, pro companheiro dele, né? Cadê aquela nota, se fosse hoje, uns 20 reais, assim, uma coisa assim. Cadê aquela nota de 20 reais que nós estávamos guardando aí para nós? Aí o companheiro dele falou: você não vai fazer o que eu estou pensando, né? Você passa para cá. Pegou os 20 reais, deu pro Chico e falou: ó, toma, compra de leite para suas crianças, né? Aí, vamos embora. Não falei para você que a gente não devia assaltar esse daí? Olha a condição dele. O sapato dele parece a boca de um jacaré aberto. Aí, tá pior que nós. Vamos embora. Aí foram indo, Chico se refazendo daquele susto, né? Encostou num poste, respirando aliviado, né? Só então ele se deu conta de se despedir daqueles irmãos. Disse assim: oh, meus irmãos, que Jesus nos acompanhe. É, aí o mais invocado lá parou, virou para trás. O senhor não percebeu que nós somos ladrões, não? Como é que Jesus vai acompanhar a gente? Aí o Chico disse assim: por que não? Afinal de contas, ele não escolheu dois ladrões para sair com ele desse mundo, não é? Bonita, né? É muito bom esse exemplo, muito bacana. Muito legal, né? Ouvir as histórias do Chico, ouvir todos os causos dele, né? É o que motiva a gente a continuar, né? Na luta e tudo mais. Quanto ele sofreu e sem reclamar, né? Verdade. E sem reclamar. Verdade. A Regina Marta Vilhena, São Dimas, ela está dizendo que para mim Chico foi o exemplo da humildade e do amor condicional. A Regina estava com a gente aqui. Já deve ter ido embora, né? Então, bom dia para a Regina e continue nos prestigiando, viu, Regina? Sofreu sem reclamar, viu, Rodrigo? Interessante que amigos contam que ele, com essa vista hemorrágica, ela latejava, doía continuamente. E as pessoas percebiam, às vezes, que ele estava com dor. Com dores, aquele problema de angina, ele tomava remédios muito fortes, provocava dores fortes no peito dele, e ele nunca reclamava, mas os trabalhadores às vezes percebiam, Carlos Baccelli, com aquela visão mediúnica que tinha, percebia aquela situação nele, reclamava com ele ali, dizia: Chico, nós estávamos fazendo um trabalho de cura aqui, doutor Bezerra estava aqui, por que que você não pediu para ele dar um passe em você, aliviar essa dor que você está sentindo? Aí ele dizia assim: eu não tenho direito de incomodar doutor Bezerra de Menezes, né? Você, como você não tem direito? Você faz para tanta gente, você não tem direito, mas nós temos. Aí os trabalhadores todos oravam, né? Pediam o retorno do doutor Bezerra. Doutor Bezerra regressava então, e os médios videntes todos presenciavam o venerando da Fraternidade dos Humildes no ambiente, né? E doutor Bezerra: o que foi que aconteceu? Falei: doutor Bezerra, o Chico está aqui com dor e não pediu para o senhor ajudar ele a aliviar essa dor, não é? Eu falei: ô Chico, por que você não me falou, não é? Eu falei: doutor Bezerra, eu não passo de um burro a serviço da espiritualidade, eu não tenho direito de incomodar o senhor, né? Aí o doutor Bezerra, também sempre muito jovial, disse: ô Chico, o que é isso? Você fale com a gente quando estiver assim, porque afinal de contas, se você é o burro, eu sou o veterinário, venha cá. E aplicava o passe no Chico, aliviava. Mas ele mesmo não reclamava, não reclamava nunca, Rodrigo. Jamais vimos aquele nosso irmão com qualquer lamentação, com qualquer reclamação. Você comentava que vocês iam lá, você comentou ontem que vocês iam lá na casa, levavam. Pegava ele no colo, né? No momento que ele já estava na cama, não conseguia mais levantar, né? E mesmo com dor, ele não reclamava, né? É no finalzinho da existência, da presença, né, encarnada desse irmão. Ele estava bem debilitadinho, ele ficava praticamente só deitado. Isso lá no final de 2001, né? Nos ides, no finalzinho do ano de 2001, ele já praticamente não levantava mais da cama. Nós chegávamos na casa dele lá para visitá-lo, e a gente acabava pegando ele no colo, levava ele para a sala, com ele sentadinho na cadeira, ficava ali dando um dedinho de prosa com ele, como ele falava, né? E ele fazia questão desse papo, ele dizia que isso fortalecia ele, né? E aquilo realmente nos comovia muito, e tínhamos a certeza, nessas oportunidades, uma certeza nossa pessoal, de que era a última vez que estávamos conversando com o Chico. Todos nós dizíamos entre nós assim: acho que na próxima vez que retorna, não vai ter próxima vez da visita a Chico, ele deve desencarnar, então vamos aproveitar, porque ele desencarnando, eu acho que nunca mais nós vamos ver ele, dada a evolução espiritual que ele tinha, né? Chico, você sabe quando você vai morrer, Chico? Ele dizia assim: eu não, Deus me livre. Aí a gente questionava, nós questionávamos: Chico, você sabe sim, lá no Livro dos Espíritos está escrito que é dado saber aos grandes espíritos o dia do seu desencarne. Você que não quer contar para nós. E ele falava para nós assim: Deus me livre. Acho que se eu soubesse o dia do meu desencarne, eu morria 30 dias antes. Falava assim, né? E aí, Chico, você fala para nós, Chico, se você desencarnar, como é que a gente vai fazer para voltar a conversar com você? Você vai estar num plano tão alto, inatingível? Ele dizia, não, quando eu morrer eu vou para o umbral. Aí nós pensávamos assim, ah, meu Deus, se o Chico vai para o umbral, para onde é que nós vamos, né? E ele falava, não, eu, se me for permitido, eu gostaria muito de montar um posto de socorro lá, assistencial lá no umbral, para poder dar atendimento aos irmãozinhos que estão lá, um atendimento transitório para encaminhá-los para as colônias espirituais, né? Era isso aí. Hoje falar é fácil, né, Leonardo? Falar é fácil, o que você está falando hoje, no sentido de, Chico Xavier falou que iria para um umbral, mas do jeito que você está falando ficou fácil. Mas e quando ninguém pensava dessa maneira? É interessante, porque quem que pensa? Quem que pensava assim, eu ir para um umbral? O que é isso? Porque a referência de um umbral que as pessoas têm é um umbral onde o André Luiz foi, que comeu o pão que o diabo amassou, né? Aí o que que acontece? A nossa primeira impressão é sempre você falar, meu Deus do céu, será que eu tenho que passar por lá? Será que eu tenho que ir lá? Entendeu? Agora, quando você pega, uma pessoa, igual o Chico Xavier, para chegar e falar, não, se você quer trabalhar, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ir para um lugar desse. Você vai aonde? Você vai só curtir a vida? Vai botar asa e ficar voando para cima e para baixo sem fazer nada? Você quer trabalhar? Então você tem que ir para um lugar onde as pessoas necessitem de você. Quer dizer, hoje, para a gente falar, é fácil. Mas imagina ele chegar e você estar ali escutando, e ele chegar e dar uma lição de moral dessa. Fala, pessoal, acorda, pessoal. Não é do jeito que vocês estão pensando, né? Hoje, graças a Deus, né, nós espíritas principalmente, temos uma grande vantagem com relação a isso, porque uma grande vantagem, que é a única vantagem que o espírita tem, né? Hoje, todos nós, quando desencarnarmos, nós, se estivermos lá no umbral, vamos saber onde nós estamos, né? Já identificamos o ambiente, é a vantagem que nós temos, né? Graças a Deus. Mas até o umbral, aquele do André Luiz, porque muita gente fala assim, puxa vida, eu assisti o filme do André Luiz, agora eu tô com medo até de ser espírita, porque, Deus me livre, se o umbral for daquele jeito, eu não quero ser espírita. Como se isso fosse mudar a condição do umbral, né? É. Mas o próprio Chico disse que até o umbral evoluiu, então tá bem melhor. E se nós formos para lá, provavelmente a gente vai ter muito mais amigo lá do que em colônias muito evoluídas. Então a gente se reúne lá, faz o evangelho lá, o evangelho não vai ser mais no lá, vai ser o evangelho no umbral, mas vamos ser felizes assim mesmo, não tem problema. Tem gente que, para ficar mais ameno, fala que gostaria de ir pro céu, né? É Centro Espírita Umbralino. Isso, né? O Richard Simonetti, que tem uma passagem dessa que ele vai falando os prós e o contra. Se você está preocupado com isso, ou está preocupado com aquilo, vai deixando disso, vai deixando daquilo. Aí quando chega no final, ele fala, o máximo que pode acontecer é você ir para o céu ou você ir para o inferno. Se você for para o céu, vai ser mil maravilhas você ficar lá. Agora, se você for para o inferno, você vai encontrar com tanta gente conhecida que você vai se sentir em casa, né? Então, fica sossegado, não tem problema. Rui. Olha a hora, tá acabando, né? Deixa eu passar só um recadinho aqui do nosso amigo Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, viu, Leomar? Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Ele tá colocando aqui, né? Bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo e ao professor Eliomar. Jorge, dizer qual o maior ensinamento de Chico é difícil, porque cada palavra e cada ação dele era um ensinamento, né? Então, por isso, Renato, que na hora que nós discutimos aqui, parece que a pergunta é fácil depois que ela foi feita, mas foi a discussão aqui entre eu, Eliomar e o Rodrigo, para a gente chegar e falar, mas como que a gente deve fazer a pergunta para as pessoas responderem, né, com mais espontaneidade? Porque era realmente isso que você está falando que a gente pensava. Como que a gente pode falar que teve um ensinamento do Chico que seja maior, sendo que ele próprio, a vida, ele inteiro, era um ensinamento para nós o tempo todo, né? Obrigado, Renaldo. Um grande abraço. Eu estou respondendo aqui os livros lá que você... Quando você pedir, a gente encaminha tranquilamente. Um grande abraço. Só falar que o Edson Barbosa, o médio lá de Ribeirão Pires, lá de Cura, entrou aqui no WhatsApp também, mandou dizer que ouvi a palestra do Dr. Eliomar ontem, né? Que a gente transmitiu na rádio. Confesso que o passado se fez presente. Me emocionei bastante com Chico Xavier. Foi e é exemplo de amor, cumpriu sua missão, deixando-nos um legado que devemos seguir, persistir dia a dia. E parabéns, fraternal, abraço a todos. Ó, o Rogério Bilar falou que tá aí, hein? Ele tá com Ari também. E então é arriscado eles se perderem, os dois. Não vão chegar lá na praça, na área verde, Chico Xavier. Quem trouxe o Ari Rangel foi o Rogério, doutor Rogério Bilar. É arriscado eles terem que parar em outra praça. Se a gente chegar lá e não encontrar com eles, hein? Legal. Olha, Rui. Rapaz, ó, eu me perdi todinho aqui agora. Mas deixa eu falar mas ainda bem que hoje eu já coloquei as músicas dos sorteios aqui. E o papo estava tão bom, Eliomar, que aí a gente acabou de... Só colocamos duas músicas, era para ter colocado mais também, mas quando o papo tá bom, a gente vai deixando, né, as coisas. Mas as músicas, todas elas eram sobre o Chico, mas a gente ainda coloca a música hoje. Vamos pro nosso sorteio aqui. Olha a música do sorteio aí, nós, pessoal, nós vamos sair daqui, vamos lá para a área verde Chico Xavier, para fazer a nossa prece para, em homenagem ao Chico Xavier lá. O doutor Eliomar vai junto conosco, né? Esperamos vocês lá para dar um abraço e para desejar que o Chico Xavier continue firme com o trabalho dele lá, recebendo também as nossas vibrações daqui para ele dar continuidade nesse trabalho lá. Um bom dia a todos vocês. Queria dizer também que eu recebi o livro aqui, Folhas ao Vento, uma vivência, muitas histórias, aqui do autor Jorge Reis. E ele está se doendo aqui porque eu recebi antes dele. Ele como autor não recebeu ainda. Ainda não. Nem a dona do livro, mas... e nem eu que sou autor recebeu ainda. Mas como ele atravessou lá na editora, aí ele atravessou o meio do campo. O livro vai chegar semana que vem aqui para nós. Aí ele já adquiriu o livro. Curou tudo, lá. Jorge. Já adquiriu o livro esquema. Lá. Não, mas aí em outro. Ele estava lá em São Paulo, né? Aqui não, aqui só vai chegar ainda. Aí eu trouxe para ele autografar, Rui. Aí ele falou, peraí, mas nem eu recebi o meu livro ainda. Como é que você já tem meu livro? Não, mas ele tem as fotos das pinturas da dona... da Alicinha aí atrás, na contracapa, né? Vocês já viram? Muito bonita a capa. Peguei lá com o Fábio, que imprime, né? Lá em Ribeirão Pires. Eles que fazem a impressão, não. Toda a editora, né? Você foi tirado legitimamente ou você surrupiou, né? Legitimamente. Então, que nem aquele... Ou seja, tem um ótimo livro aí que saiu do prelo, que vai chegar aí para todos vocês ainda. O Jorge vai preparar os lançamentos e tudo mais. É, Jorge, que nem aquele... Nós tivemos o André, que foi lá em Uberaba e quase que ele leva uma peruca do Chico de lembrança. Então eu queria mandar um abraço a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, no Periscope, pelo rádio online. Convidar vocês para entrar no nosso site, vivenciaespirita.com.br, ouvir a rádio 24 horas, tem as reprises toda terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, desse programa aqui que a gente está ouvindo. Então todo o último programa reprisa nesses horários, às 8 horas, nas terça, quinta e sábado. Agradecer também a presença da minha tia Rosete, que veio aqui hoje, presente aqui também. E a todos, o Alomar principalmente, a todos que tiveram presente, vocês, queridos ouvintes. Convidado para o próximo programa às 8 horas. Rui. É, agradecendo a Inácio pela parte que toca ele na parte técnica do nosso programa, a Adriana, a Graça, que está aqui conosco hoje, a Adriana, que está conosco hoje, porque domingo passado ela não pôde participar, e da Regina Vilhena, que esteve conosco, mas já foi embora, e agradecer ao Leomar pela oportunidade que nós tivemos de ouvi-lo e de participar dessas histórias maravilhosas do Chico Xavier, e também que nós vamos pedir para você, viu, Leomar, para fazer a nossa prece de encerramento logo após as despedidas. Você já se despediu, Jorge? Então, vamos encerrando o nosso programa. Leomar, o microfone está aí para você se despedir e deixar aí já um espaçozinho para voltar outras vezes aqui para São José dos Campos. Será um prazer sempre. Obrigado aos ouvintes, obrigado, queridos companheiros, pelo convite, na participação. E vamos então elevando os nossos pensamentos, buscando a Jesus, nosso querido irmão, mentalizando o Mestre, caminhando em nossa direção, de braços abertos, de mãos estendidas a nos convidar um abraço. E diante do Mestre, vamos nos colocando mentalmente de joelhos e dizendo: obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos todos reunidos em teu nome, Senhor. Obrigados pela reflexão em nome dos seus ensinamentos, em nome da caridade, em nome da humildade deste tarefeiro abnegado que nos serviu com um exemplo como maior lição. Jesus querido, tu conheces as nossas dificuldades mais do que nós próprios. Rogamos-te, envolve-nos com teu amor, com teu fortalecimento, com a tua sustentação, Jesus. Envolve-nos com a tua proteção, mas sobretudo, mestre amado, aclara as nossas consciências acerca das nossas responsabilidades no entendimento, na compreensão, com relação à prática do amor e da caridade, agora e por toda a eternidade, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.